andrecelismoral.com.br. Eu te quero só pra mim, você mora em meu coração. Não me deixe só aqui, esperando mais um verão. Espero, meu bem, pra gente se amar de novo. Firmar você nas quatro estações, relembrar o tempo que passamos juntos. Vem, bom te ver. Andar de mão dadas na beira da praia por esse momento. Eu sempre esperei. Um mural de Ibicoara. Que domingo é esse? Feliz dia dos pais. Eu te quero só pra mim, você mora em meu coração. Não me deixe só aqui, esperando mais um verão. Ei! Espero, meu bem, pra gente se amar de novo. Me amar você nas quatro estações, relembrar eu o tempo que passamos juntos. Vem, bom te ver. Andar de mão dada na beira da praia por esse momento. Eu sempre esperei.